Cuidado, Max Ray, gol no 645. 645, Torre 1, 985. 118-95, gol no 645. Oi Salvador, boa noite. Gol no 645, Leonardo 1-0, baixa as travas. Gol no 645. Livre, pouso na 1-0, venta de proa, 07 nós, com ajuste no 014. E fique atento a um chuvisco leve aqui sobre o campo. Pista ainda encontra-se seca. É, gol no 645, atualizado pouso na 1-0. Hotel X8, já está acionado? Ok, hotel X8. Evite o sobrevoo das aeronaves aí no pátio principal. Está livre a decolagem da presente posição. Tome a proa sul. Fique atento à torre em construção. O vento é 100 graus, com 7 nós. Informe fora do solo, hotel X8. Do 2-2, mantenha a posição, tráfego final da 1-0, é um Airbus da Ocean Air. 3 Torre 1, 1895. 1895. 1 no 645, no solo 39, libere à direita. 1-2-1 no decimal 1 no solo. 2-1 no 1-1. Ocean Air 6143 no localizador, boa noite. 6143, da Ocean Air. Continue na final da 1-0, ajuste a 1-0 no 4. Chuva leve, um chuvisco leve sobre o campo. Aguarde autorização de pouso. Chuvisco leve sobre o campo, aguarde autorização de pouso. 6143. Hotel X8, decolado aos 4-0, tome a proa do farol de Tatuã. Ao passar o farol, controle 1208. Passando o farol 1208, gato, boa noite. Boa. Oceaname 143, livre pouso na 10. O vento é 10 graus, 07 nós. Informa o tráfego 1 Robson 66. Tráfego no setor sul do campo, não interfere no pouso. 7, Oceaname 6143. Hotel Taxway, 500 pés no Axé, o ajuste é 1014. Hotel X-Ray, controle. Gente, hotel X-Ray vai prosseguir no litoral, a 500 pés até o Alicia. Gente. Segunda curta final, Airbus da Oceanair. Ok, após a passagem do tráfego, está livre o táxi pela pista 110, poste alinhado e pronto para decolagem. Oceaname 143, no solo aos 43, ao livrar a direita, chame o solo, 121 no decimal 1, só confirmando, a pista tá molhada ou tá seca? Tá seca. Gente, chame o solo, 121. É só a primeira parte aí, primeiro terço tá ligeiramente molhado, o resto tá seco, solo 121. Matinho, obrigado pela informação. Obrigado. Pondo 2-2, ao alinhar tem livre a decolagem da 10. O vento é 100 graus, 07 nós. 22, decolado aos 45, chame o controle. 120, decimal 8. Vai chamar controle 208, obrigado, boa noite. Boa. 4206 da Azul, alinhar e manter, 10. Condor 22, contato radar na decolagem, submantenha o 360, saída árvore. 360, perfil da saída árvore, Condor 22. Boa noite, 69, mantenha o ponto espera. Azul 4206, livre decolagem da 10, o vento é 90 graus, com meia dúzia de nós. Voo no 869, alinhar e manter, após o Embraer da Azul. Decolado aos 48, chame o controle, 120.8. 120.8 agora, boa noite, Azul 4206. Boa noite, boa viagem. Controle, boa noite, Azul 4206, decolado. Contato radar, submanteia 350, saída PUCA. 350 na PUCA, o Azul 4206. Decolagem autorizada a 1.5 nós. Alinhar e manter. 69, decola o 51, no controle 1208, boa viagem. Centro Recife pede sua colaboração para incrementar a velocidade e voar o Romeo Fox 018. Afirma então. Aumentando a velocidade então na presente, direto Romeo Fox 018. Muito grato. Salvador, voo 1869, decola. Voo 1869, contato radar, se mantém o 360, saída é árvore. Positivo, 360 na árvore, voo 1869. Frequência livre até o Hotel X-Ray. 22, chama Recife 1260, alterna 1128 decimal 8, bom voo. Ótimo, 5 decolagem autorizada, 080 graus, vento. Manter o ponto certo. 5495 ao 53, controle 208, boa viagem. 208, boa noite. Thank you, Uniform. Aciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Professor Salvador, boa noite, eu fui para o 5415. Azul 4206, Recife, ano 26.85, bom voo. Trip 5415, contato radar, submantém 140, voa Coral. 140, Coral, na presente, 5415. Em área e manter. Vamos manter o ponto zero. Decolagem autorizada, pista 90, vento 08, 0 graus, 8 nós. Boa noite, 69, vou na proa de Alefa, chamo centro Recife, 125, décima 1, corrijo. 1260, alterna 1288, bom voo. Bom, 1869, vai voar na proa de Alefa, vai chamar o centro 260 e 288. Bom, 1869. O 69 é o 58, controle 208, boa viagem. Quatro, boa noite, assim a identificação, desse ao 050, vigilância, chegada amarela. Sim. Só 2000, bom, 1169. 1169, boa noite, contato radar, suba 360, saída dela. E 360, Dael. No 1169, sobe estrito nível de voo 340. E até o 340, 1169. Decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 5 nós. Confirme para a torre. Quem aqui, uniforme DC-2000, pés autorizado, final de LS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000 pés autorizado, final da LS da pista 10, chamando localizador, isso que é incrível. 1, decola o 01 no controle 208, boa viagem. 208, 6201, obrigado, até já. Salvador Departure Control, leaving Ocean 6201, 1500 feet, dial the departure. Ocean 6201, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360, dial departure. Yeah, 360, request leader. Fly direct to dial, sir. Fly now, dial 6201. Ocean 6201, Cassis Center requests that you climb and maintain flight level 340, okay? Clear up to 340, 6201. That's right, sir, restricted. O 1969, apenas para informação, tráfego 1 hora 2 milhas, mesmo rumo, cruzando o 1196 com a TR-72. Confirme para o controle. Localizador, Whisky Uniforme, chame torre 1895. 1895, senhor, boa noite. Salvador, tá 3894, tá lista aí, então, essa velocidade aí, tá? Velocidade e altitude, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 3294, reporte estabilizado, localizador. No 0 no 4, descendo para 2000, está livre a restrição de altitude e velocidade, reportará estabilizado no localizador, 3294. Será no plano a partida presente para prosseguir para a base para a direita ao 97. Cancela o 05, base pela direita autorizada, reporte base, baixar travado, antes informe, o vento 080 graus, 5 nós, 10 no 4, 1 vírgula. Trabalho autorizado, o Skank informe. Gol no 169. Recife, 1251, alterna no 3395. Ah, um vento 090 graus, 2 graus. Novembro, acione Shintaki. Do novembro. Táxi autorizado, chama para ingresso, Lua Novembro. informe, fundo autorizado, pista 17, vento, uma centena com 3 nós. Aí já na base para final, já conta lá embaixo, Cátia. Mantenha o ponto de pé. Salvador, tá 3567, regulado na Arbor Elétrica. 09, confirme parte. Autorizado, 180, reporte livrando. Boa noite, contato radar. Suba 360, saída Arbor. 360, possibilidade de vapor de Arbor? Controle, o TA-3567, pode voar Arbor ou Elefa? Elefa. Elefa, autorizado, 3567. Tô no log, o TA-3894. 3894, torre 1895, bom pouso. 1895, bom. É 6201, Colonel Recife Center Frequencies 125, decimal 1, if unable 133, decimal 95. Good day, sir. Ignition now 1251, unable 133, 95, 6201. Thank you, sir. Salvador, muito boa noite, tá 3894. 3894, continue agora, agora a autorização de corte. Boa noite, autorização 3894. Mantenha a posição 5415. Serviço encerrado agora sobre a posição coral, chama o controle de Zona 201, bom voo. Controle livre pouso 10, 180 graus, 109. 1014. 1014, autorizado pouso 3894, confirma a situação da pista? Serra 201, good evening sir, Scott Ident, 724, 1028, 1014. Autorizado 01 November, pista 17, vento 180 graus, 109. 3894, aos 14, direito 1211. 1211, direito 3894. November aos 14, sob controle em 1208, boa viagem. Graça 08, regresso, November. 08, boa noite, Azul November, decolando. Azul November, contato radar, se mantém ao nível 085. Voa na proa de Vitória da Conquista. Autorizado 085 na proa de Conquista, graça November. Centro Recife, número 260, alterno 288, bom voo. 260, 288, boa, 357. Echo Sierra 201, cleared until 2000 feet, UNH remains 1014, cleared final ILS approach to runway 10, report step Shadow Localizer Cost. Ano, boa noite, sem a identificação. Desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 014. Cinco, alinhar e decolar, 190 graus, 109. 645, decola aos 26, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. É 118.95, good night. 1895, ok, continua a pista, good night, obrigado. Controle, boa noite, pro 1645. 1645, contato radar Subal 360, saída da El. 360, Natal, gol 1945. Fine noises, go for your 201 and starting from the localizer device. Roger, go for Echo Serra 201. Traffic side trip land, runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Clear to land, 10, go for your 201. Ok, livre de desvios, após a assume na proa de Duna, da autorizada 2000 pés, 1014 o ajuste, no 971. Tá pronto? Alinha e mantém 1-0. Sierra 201 on the ground, the 29 talks by right and 121 decimal 1. 121 decimal 1. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9. 3897, ao 31, controle 1208, boa viagem. 1208, boa noite, então 3897. Controle Salvador, boa noite, então 3897. 3897, boa noite, contato radar, futebol 320, saída da El. 320 da El, SAM 3897. Voo 645, chama Centro Recife em 125, décima 1 no bom voo. 251, obrigado, boa noite. Controle Salvador, SAM 3897, é possível direto Leda da presente? Da El. Da El, graças, SAM 3897. Novembro, seu estimado de pouso. Dois, dois, um, no zero, confirma. Dois, dois, dois, zero, copiado, graças. O 971, autorizado a final de LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado final da X-Ray, vai reportar estabilizado o Gol 971, né? X-Lu 9M, mantém as condições visuais, chama o centro Recife, chama 260, alterna 1288.